minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Levar um papo no café é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua. E que já tem até uma íngua por causa do seu inglês. Mais